coração, dói no coração. Quando penso em ti, dói o dia todo e a noite também. Porque passo 24 horas pensando em ti. Quando acordado te vejo ao meu lado. Separação, justifique o motivo dessa.